já suei a blusa, desci e comprei um maço. Só hoje foi o quinto, fraco, falha, exausto. Eu quero viver tal qual seres mórbidos, não pensar no desistir. Eu vejo os homens calmos, tal vacas pelo pasto. No céu de rosa pálido, parece tudo em seu lugar. Eu quero viver, não passar noites a fio, confuso, imerso em mágoas. Eu já suei a blusa, troquei pela jaqueta lá fora, é vento sul. Poucos graus na rua, frozen, buscando entender o que lhe causa medo. A falta de sono causa medo, dizem que engorda, morre cedo. Morrer tarde é um bom começo, logo vejo minha carreira solo em quesito de bens materiais. Filhos não nasci até os 23, flores murcham, não rego. Será que tudo muda? É tudo muito fútil, mídia em peso te procura. Será que sou eu mesmo ou será que esse eu é outro? Medo, um branco e um preto. Os homens olham torto, querem papo reto. Bagteco, no verde aberto eu fui aos 30 anos. Pensando em outros tempos, meus papéis já foram limpos, puros. Hoje só penso em dinheiro, suicídio, eu morro, fogo, tudo. Eu já suei a blusa, bounce, se comprei um maço. Só hoje foi o quinto, fraco, falha, exausto. Eu quero viver tal qual seres mórbidos, não pensar no desistir. Eu vejo os homens calmos, tal vacas pelo pasto. No céu de rosa pálido, parece tudo em seu lugar. Eu quero viver, não passar noites a fio, confuso, imerso em mágoas. Eu já suei a blusa. Thank you.